teu amor. Que estás no céu, que és o meu redentor. Veio na tua santa palavra, o Santo Espírito me revelou. Tu és o Cordeiro, o Santo Pai nos enviou. Eu creio no sangue, creio no teu perdão, creio que a dor nos trouxe a salvação. Creio nas tuas divinas promessas e em teu nome a libertação. Tu és o caminho que vai me levar até Sião. Existem ainda muitas vidas que precisam ser resgatadas. Vamos trabalhar para Jesus. Agora sei que a minha fé me traz uma missão. Me leva às boas obras, minha fé me leva à ação. Eu levo a mensagem da verdade que é Jesus, buscando plena vida sem Santo Espírito te use e que o seu poder também. Amém.